essa lixeirinha. Edição número 46? 45 ou 46, eu acho. 45 ou 46, eu sou a voz, ele é o... Se você é a voz... É. Eu sou a palavra. Eu sou a voz, ele é o Twizinho. E ela é a Mar. Não sou a Mar, é tudo mentira. Tá. Então a gente tem algumas informações do mundo da música para vocês. Ouvintes. Ouvintes. Fidedignos. O que seria o não ouvinte? Tipo, por que eu daria informação pro não ouvinte se ele não tá ouvindo? O não ouvinte é o antes do Big Bang. Pois é, ok. Ontem foi aniversário, foi ontem, ou não, ontem, tipo, hoje é quarta-feira, né, então foi segunda-feira, foi aniversário do Jack White. Olha. E ele confirmou, e o Radiohead também confirmou, que o Radiohead gravou no estúdio dele, então sim, né, aquela parceria que estávamos esperando que talvez pudesse ocorrer. E que tu tanto temia, né? Que eu meio que temia, não queria, né. É, vai acontecer. Já aconteceu, na verdade, né? Só falta a gente conhecer. Não, sei lá, estamos em 2012, né? O ano do desbunde técnico, assim. É. Outras notícias é que Band of Horses está gravando um disco e já tem algumas músicas disponibilizadas, se eu não me engano, duas. A gente já comentou do disco da Cat Power, que também está sendo gravado e deve sair em setembro. Uhum. E também existe aí a possibilidade de mais dois discos póstumos da Amy Winehouse. E eu já disse também que eu acho que eu tenho problemas um pouco assim de, com esse lance de discos póstumos. E o pai da Amy declarou nessa semana que tem feito contatos espirituais. Meu Deus. Com a Amy, assim. É, eu achei desnecessário essa declaração pública. Nem, não tô nem falando no sentido de zoar o espiritismo ou não, sabe? Assim, ser real ou não, mas desnecessário publicar isso. Assim. A gente chegou num plano que zoar e ser zoado vai dando. Assim, tipo, voltando agora àquele assunto antigo que a gente começou no primeiro bloco do Boson de Higgs, porque eu tô acompanhando diariamente. E agora eu tô começando aquelas discussõezinhas, aquelas briguinhas dos religiosos contra os cientistas, e os cientistas não têm como se defender, porque eles não atacaram, de fato. Mas é complicado, a gente já desviou o foco de novo, pra variar. Vamos voltar à Terra, ao plano material. Não que a gente vá acabar o programa logo, mas infelizmente a gente tem uma hora por semana só, essa empresa Unifran. Mentira, essa é a nossa vida muito ocupada. É, exatamente. A gente só tem essa uma hora disponível por semana pra fazer o programa, então... É, e tá legal, eu adoro fazer esse programa, eu tenho muitos... A mãe da Ana Flora tava ouvindo, aliás, um beijão pra ela se ela estiver ouvindo. Ela ouviu, no caso, no domingo, que é no dia da reprise. E ela falou, a Ana Flora encontrou comigo e falou que ela gostou de... Karina Burr. É, isso aí, Karina Burr. Bom, então, como prometido, a gente vai fazer esse bloco com a primeira música. Que seria uma homenagem ao Timão, vai, Corinthians. Que seria uma homenagem ao Timão dela, que é o Corinthians. Para de fazer essas ressalvas, que tipo, se sou eu que tô falando, é óbvio que é meu. Claro, né? claro. Preciso de você fazer uma ressalva. E o nome da música é São Jorge Matou o Dragão. De uma banda chamada... De um cara chamado Léo Lago. Que eu descobri por acaso, assim, foi... Não lembro o que foi, mas eu lembro que tinha alguma referência com relacionados do Residence, assim. E da sequência... Eu prometi para um amigo meu que ia tocar aqui uma jam que eles fizeram e registraram isso como gin tônica. E eu indico para vocês, ouvintes da Rádio Unifran FM 103. E eu indico 103, 101.3, né? Eu indico o Batone com a música Trégua. Quem é Batone? Do disco Lista Extraordinária. Batone é um cara de Londrina, assim, amigo de um amigão meu, assim. E, inclusive, nesse disco tem uma música desse meu amigo, mas não é essa que a gente vai tocar, e escolhi mesmo a que eu mais gosto do disco. É um disco que também foi considerado, acho que, em 8º lugar dos 50 melhores discos nacionais pela Rolling Stone de 2007. Eu acho que foi 2007. Legal. E é isso. Beijo pro Scama, meu amigo. Beleza, mano. Então, recapitulando, vamos de Léo Lago com São Jorge Matou o Dragão. Depois, Gin Tônica com Moonshine Saigon. E depois, Batone com a música Trégua. E na sequência a gente volta com mais lixeirinha, não sai daí. Oh God. Teixeirinha. Thank you. Receitas da Semana, por Chefe Tuizo.